música nova pra galera, Louco de Amor. Não consigo imaginar como seria minha vida sem você, se você é minha vida. Não consigo imaginar como seria minha vida sem seus beijos, beijos cheios de magia. Eu sorriso faz bater meu coração e nos teus olhos posso ver o nosso amor, nosso amor. Louco de amor por você, meu anjo, meu bem querer. Você é minha vida. Vem pros meus braços me aquecer, meu amor, sem você não tem outra saída. Você é o amor da minha vida. Não consigo imaginar como seria minha vida sem você, se você é minha vida. Não consigo imaginar como seria minha vida sem seus beijos, beijos cheios de magia. Eu sorriso faz bater meu coração e nos teus olhos posso ver o nosso amor. E aí, galera, solta a voz e canta junto comigo aí. Louco de amor por você, meu anjo, meu